trabalho igual ao meu. Todo mundo quer, mas nem todos podem arranjar. Pego às 11 horas, largo ao meio-dia e tenho uma hora pra almoçar. Não há coisa melhor às vezes até sem comer, só por não mastigar. Não há coisa melhor do que não fazer nada e depois descansar. Trabalho igual ao meu, todo mundo quer, mas nem todos podem arranjar. Me pego às 11 horas, largo ao meio-dia e tenho uma hora pra almoçar. E tenho uma hora pra almoçar. Eu fiz tudo pra esquecer a quem amei. Hoje estou arrependido. Sem querer eu já chorei. Eu já chorei sem querer. Mas eu fiz tudo, eu fiz tudo, eu fiz tudo pra esquecer a quem amei, pra esquecer a quem amei. Hoje estou arrependido, hoje estou arrependido. Sem querer eu já chorei, eu já chorei. Quanto eu fazia, era tanta ingratidão que você não merecia. Muito ele fez chorar, não mereço teu perdão. Tu deves me castigar, magoei teu coração. Hoje estou arrependido, hoje estou arrependido. Sem querer eu já chorei.